official, okay? Próximo ponto de espera do 1-0, tá pronto, tá 3152. O 3152 tá autorizado, alinhar e manter o 1-0. Próximo ponto de espera do 1-0, tá pronto, tá 3152. Autorizado, alinhar e manter. Alinhar e manter na 10, 3152. E o 0-2-7-3-3. 747 do Ed? 6747, você. Solicita autorização 340 para Guarulhos, tem a voo. Ele tá pronto para copiar? Sim. Pro meu pés, ajuste 1093, vigilância. 13 4000, solicita pro agitado para evitar formações. Autorizado. 1076. Os 20, livre à direita, chama 2 do lado do solar. Livre à direita, 1219, muito obrigado, bom dia. 3-3-3. Solo, Salvador, 6747, olha. 6747, copia? Afirmo. Guarulhos 340, Autorisk 50, rota. Decola no zero com primeira curva direita, saída Bahia Lida e Opaus Bidalvi. Frequência do controle 119.35, torre 118.6. Seu código 5503, web 6747. Autorizado 340 via Aperuísp 50 para Guarulhos, o 6747. Saída é a Dael Leda, após Leda B10, decola da 10, primeira curva direita, 1935, é o controle 286 torre 5503, é o transponder do 6747. Fala pronto, funcionamento 6747. Chamará quando pronto, 6747. Solo total 99, 6745. Total 9907, táxi Alfa Kilo Parte 3, apete ao sinalizador 9907. Alfa Kilo Parte 3. 2000, Proa 130 para o localizador, 04209. Controle, boa noite, Stan 3152, transfere. 3152, subi, mantenho 330, saída PUCA. 330 na PUCA, 3152. Decola os 22, controle 19, decimal 35. Coloque o funcionário de 733. 2733, complete final ILS, torre 118.6. Vai, 118.6, professor. Previsual. Sentido de pouso, pistão no zero, vento 160 graus, 629, 2736. Sentido de pouso, 2733. Azul 4209, complete final ILS 2186. 186, obrigado. Gol 1076, desse mantenha 2000 pés, ajuste 1013, livre LS, reporte localizador. 2000 pés, 1013, vai reportar no lock 1076. Possível? Ou no 604, posição 08, para posicionamento. Autorizado, reporte táxi. Portar a porta táxi no 604, iniciando. Solos 27, autorizado o táxi até o pátio militar, estacionar para o Tancadeiro. E Salvador, azul 4209, passei esperto, baixou o trabalho. Ciente, reporte avistando 4209. Estará avistando 4209, reporta externo, turbulência moderada. Sim, turbulência moderada na final, sim. Passa 160, chame o centro em 12545, antena 12685. 2545, antena 2685, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, Tantric 305, informação Foxtrot. 3305, chegada a Mari, voo Itape, desse mantenha 4.000 pés, 63 a juiz. Está presente voo a Itape, chegada a Mari, prossegue 4.000 com 1.013, dan 3305. Positivo, 01. A polícia confirmou o ajuste 10013? Afirmo, 10013. Eu, obrigado. A 209, seu solo às 30, direito, 209 só. 209. Alterna Recife 0328 de autonomia. Sintax autorizado para o ponto de espera da 10, quando lá chame torre em 118.612, voo no 604. Táxi até o ponto de espera da 10, quando ponto 118.612, voo no 604. Solo, Salvador Azul 4209, livrando se escuta. 4209, táxi em frente. Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso no pátio 4209. Via Alfa, reportará para ingresso na Juliette, Azul 4209. Alfa 76, complete final ILS, torre 118.6. Alfa 076, controle. Alfa 076. Complete final ILS, chame a torre, 118.6. 118.6, boa, 076. Boa. Portão 4, 4, autorizado, reporte táxi, 747. Salvador, boa noite, chegou na 076, estabilizado no X-Ray. Zero sete meia, reparte a vista no final, fechou no zero. 076. Avistou no 076, estabilizado, baixado e travado. Fiquei ciente, livre pouso, pistão no zero, vento 160 graus, 109, 076. Livre pouso no zero, vou no 076. Confirmando para o 4209. 7, após o gol, livre ingresso, portão 8, azul 4209. No 604, está autorizado alinhar e manter no zero. Já manteu no zero, no 604. Salvador, Chané 6313. 6313, a nossa autorização para Guarulhos, por favor? Ok, um segundo, aguarde, copo. Solo web 6747 para o site, 122 a bordo, 410, qualquer nome. 410, confia-se, qual é o teu nome? Ah, Cielo 6747. Fax, quanto te espera no 0, Índia e Alfa, quando lá, torre 186, 6747. Índia Alfa, quando lá, 185, a torre 6747, só para confirmar o POD de 122. 122, obrigado. Nada. Fala Salvador, boa noite, chegou no 076, livrando a sua escuta. Olá, 076, táxi Alfa Juliette, portão 612, no 076. Alfa Juliette para 612, vou no 076. 6303, escutou? Onde? Para Guarulhos 360, para o ISC 50, decola no 0, concurro à direita, saída da Lauleda após Bidove. Frequência de controle, 11935, a torre 118, meia dúzia, seu transponder 5506, o Schneider 3013. 360, Guarulhos, aprovado, Aperuís 50, decola da 10, curva direita, da Euleda Bidev, 11935, é o controle, 118, meia dúzia, a torre 5506. Informe para o seu estacionamento, 6303. Boa. Oi, Salvador, boa noite, web 6747, Monte Fora, Monte Vera da 1-0, pronto. Está autorizado alinhar e manter o 6747. Decolo 37, controle 1935. 1935, dia. Controle, bom dia. Já vou 1604, decolou na saída Momo. 604, subi, mantenho 370, saída Momo, vigilância. 370, saída Momo, vigilância, gol 604. Controle Salvador, boa noite, o 35515 com a Hotel. Confirme. 35515. 5515, chegada Bonf. Vou ir pro de Bonf da presente, chame no ideal de descida, vigilância. Pro de Bonf, chamará na descida, 5515. Ah, ok. Ah, a princípio vai fazer o GPS da capiteira em uso. Dentro das condições, chama quando mais perto, esperar pelo centro, da 3156. Está confirmando, por gentileza, mais uma vez o 52, é o vento, qual é? Decolagem 747, vento 160 graus, 8 nove. Decolagem livre, 6747. Eu, livre LF, chamarei estabilizado, 3605 da TAM. 747 decola os 41, controle 1935. 1935, 1737, boa noite. Estacionamento 01, posto 6313. 6313, livre, puxa, estacionamento, reposta táxi. Passaremos. Boa noite, Webjet 6747, passa 2, meu perna da El. 747, subi, mantenho 340, direto da El. Direto da El, 340. Zona ILS, TAN 3305. Complete final ILS, 2186, TAN 3305. 186, obrigado. Salvador, TAN 3305, boa. 3305, ciente da aproximação, reporte avistando, final, aproximando zero, ok? Informarei. Salvador, boa noite, é o Rio 5972, cruzando 230 para 140 na sua escuta. Rio 5972, desse mantenha 4 mil pés, chegada Bonf, vigilância radar. 4 mil pés, chegada Bonf, 5972. Passando 190 ou 604? Chama o centro em 12545, alterna 12685, voo no 604. 2545, 2685, voo 604. Solo, puxa 6313 para o táxi POB 102, autonomia 3 horas 35, alterna Galeão. Táxi autorizado, ponto de espera no zero, quando vai a torre 18-6, uma boa noite, 6313. Boa noite, 6313, 18-6. Tchau, tchau. 747, passar 160, chame o centro em 1288, alterno 3325. 1288, 3325, obrigado. Controle 3555 no 5 ideal. 5555, desse mantenha o 070, voe em posição peluda presente. 070, na flor de pelô. Grato, 3595. Sete passa 170, chame o centro em 1288, alterna 3325. Salvador, hoje é 6303, ponte espera pronto. Autorizado, né, mantém, 3-3. 3-3-0-5, seu solo foi aos 4-8, livre à direita, 1-2-1-9, solo. Direita, 1-2-1-9, lutando 3-3-0-5. São 3-3-0-5 na sua escuta. 305, boa noite, táxi autorizado, Alfa Juliette, está portão número 5, 3-3-0-5. Alfa Juliette, está portão número 5, 3-3-0-7. Trip 5-5-5, reduz a velocidade 2-0-0-9. Sob vetoração para sequenciamento, curva esquerda, vou ir na proa 230. Seja reduzido para 200, vai curvar esquerda, proa 230, 5595. Da proa? Seu limite é radial 340 de Salvador. 340 é o limite. Salvador, boa noite. É o azul 4209. 4209, prossiga. Anoto autorização para Belo Horizonte Confins, senhor. Ok, Confins.